Hino 264 da Harpa Cristã, ó Pai Celeste. Abra sua Harpa Cristã no Hino 264, louvemos o Senhor. Cheia de